0 Papa, following the Boeing on April 3, and proceed your text via Juliet and Alpha on holding point. Contact the tower 118.6. Guardião 02, bom dia. Suba para 1000 pés. Reporte estimado de pouso. Tá chamando o Golfo 11, 1120. 1120, reporte livrando a CTR. 20 milhas informará, Guardião 02. Ok? O Falcon está descendo também no parte 3. Total, um minutinho, cópia. Total, 1, 2, 3, 4. Está autorizado, puxa, essa nave, chama prende de táxi. 4, 5, 5, 4. Total 9, 9, 1, 1, copia. Fortaleza autorizado, nível de voo 310, vai prosseguir direto Albo, após direto Frote, após direto a posição Papa Alpha Fox, e após prossegue direto subida Momo, Albo, após direto a posição Frote, com a primeira curva à direita após a decolagem, corrigindo à esquerda, código transponder 5132, corrigindo 5142 e o controle 198. Autorizado 310 para Fortaleza, Albo, Frote, Paulo Afonso. Saída Pomo, Albo, Frote, vindo após a decolagem. 5142, transponder 198 ao controle, total 9911. Correto, total, chame para pushback acionamento. Camarada, quando pronto, total 9911. Total. 7600 Papa, line up and wait, runway 10. Autonomia 4 voado, 4 de autonomia, Serra Salvador, tá pronto, montagem. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, chame 286. Juliette Alfa, seu ponto de espera autorizado, 286, tipo 514. Salvador, 3153, guarde com a Pedra Léo. Guarde. Cinco 5973, decolada os 17. Chama agora o controle de 198, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Tal 9911, puxa aciona no PAT 3, chambre em destaque. Não é para o PAT, só dá o 9911. Rio 5973, contato radar, suba ao 310. Para o 310. Rio 5973, Salvador. Escuta. Romeu Fox 08, caso negativo, Maceió. Afirmativo, vamos então aprovar Maceió. November 7600 Papa, clear takeoff runway 10, the wind is 120 degrees with 10 knots. Autorizado Galeão 380, via Previsque 50, BDEV, apes November 857, posto seguro, apes Luno 6. Subida da AEL, Leda, BDEV, primeira curva direita após a decolagem. 5144 é o código, 198 é o controle. Repetindo 5-4, a linha e mantém a 0-0. Olá, já é o Leda, a 0-0, curva direita, 1-4-4, responde, 19-8, controle. Então 3-1-5-3, cotejamento correto, só confirmando que após o Leda BDEV, autorizado puxa acionar, chama para ele destaque. Number 7600 Papa Airborne S21, contact now 119.8. D600 Papa, thank you, have a good day. Quatro dois zero oito, bom dia. Desça para 2000 pés, chegada a mar e ajuste 1014. 5-2 na mar, 4-2-0. Autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 18-6. Minor 7600 Papa, climb level 360, Momo departure. 360 Momo departure, 00 Papa. Dois, prossiga. Salvador, batia 5345, prossiga. Até o para autorização da porta. Seria o 5437? É o 35514. Colagem atualizada 35514. 85. Esse 5437 tem previsão de decolar que horas aí que tá no seu horário? 9:43, Zulu. É, total 9911 ali, mantém cabeceira 10. Decolados dos 3, o controle 398, bom voo. 98, bom dia. Seria o Guardião 07 chamando a torre? 5594, contato radar, suba ao nível 190. Para o 90, 5594. Decolagem. 100 graus, colo 39 ao vento, cumpriu a sul, reporte fora do solo, Guardião 07. 144, 1340, Campinas. 144, 1340, Campinas. Táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186, TAM 3, ano 53. Juliette Alfa 186, bom trabalho, obrigado. Trip 5437, pronto para cópia. Porto Seguro aprovado, nível de voo 340, via Peruísque 50, Bidev, e após prossegue direto. Subida da El, Leda, Bidev, curva direita após a decolagem. 5155 é o código, 198 é o controle. 40 até Porto Seguro, via Peruísque 50, após Bidev, voa direto. Escola 10 direita, da El, Leda, Leda de 10, 5-1-5-5-19-0. Correto, chama para puxar sonar, 5-1-5-5. Chama por 5-4-3-7. 5-4-3-7, corrigindo. Salvador, bom dia, até 3-1-7-9, está sem informação até a autorização 3-4-3 agora. 3179, Guarulhos aprovado, nível de voo 340, via Peruísque 50. Subida da El, Leda, Bidev, curva direita após a decolagem, curva direita, 5156, código, 198 é o controle. Autorizado 340 para Guarulhos, pela parede 50, saída da El, Leda, Bidev, escola da 10, curva direita, 5156, transponder, 198, controle de saída, 3179, só confirmando o código transponder, 5156. 5156. Guardião 07, decolado Salvador 226, Engenheiro Litoral, chama o controle, 398, bom voo. Obrigado. No livre decolagem, pista no zero, 100 graus, 149 ao vento. Patrulhe, bom dia, Guardião 07. Guardião 07, reporte visual com local de pouso. Gente. Rio 5973, chame Recife 12545. 12545, bom dia. Bom dia. November 7600 Papa, Calvary Recife Center, frequency 125.45. 124.45.7600 Papa, thank you, good day. Good day. 199-1-1, decolado 28, chama controle, 198, bom voo. 198, total. Controle de Salvador, bom dia, total 9-1-1. 9-1-1, bom dia, contato radar, suba nível 310. 310, total. Azul 4208, autorizado LS, reporte estabilizado. Autorizado LS, reporte estabilizado, 4208. Maquetão Juliette autorizado, chama pra início táxi. Vento no zero, vento no 30 graus, colo 5 nós. Colagem, vento no zero, colo 3 graus. Sente a sua identificação, gente, leu? Chegou a Radião 07, negócio livre. Uma Kilo Bravo em forma posição. Agora sou 53 meses, até avisar o nosso ponto. Gente, Lima Kilo Bravo, assina o transponder. 2122, assine 2122 e identifique. Muito bom dia, hoje é 6200, 2122, tem informação até o. Xamer 6200, autorizado descido 2010, ajuste no 014. 2010-1014, na chegada Mari, hoje é 6200. Salvador, uma boa, 3153, Dael Leda. Sobe 380, direto Dael, 3153. O 3153 vai voar Dael, tem o 360 como final. Minutinho, cópia. Teolima Tango copia. O Teolima Tango é a solo copia. Salvador, o San 3153. Prossiga 103. Foi autorizado o Flor de Dael, confirme a ascensão ao 380. O 3153, direto da El, aguardando o nível de voo 360, sobe inicialmente restrito 340. Tá, sim. Tá bom, da El, sobe ao 340. O curva à esquerda direto com proa norte. 0117 é o código, 198 é o controle. 0117. Gente, até o Lima Tango, acionamento táxi decolagem agora com a torre 18-6. Já acionado? Reporte 1 do pronto táxi, 1014 no altímetro, hotel Lima Tango. Encobado, operando a Belém, 4 horas, 3 jornadas com autonomia. E a Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 18-6, Mike Tango Juliette. Juliette Alfa, ponto de espera, chame 18-6. 4208, a civilizar, torre 118-6. 118-6, 4208, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, bom dia. Azul 4208, sinal X-ray, baixar de trabalho. Azul 4208, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, com 139, altímetro 1014. Livre pouso, 910, 4208. Salvador, bom dia, Papala, né, vai estar com gente, Mike Tango Juliette, por gentileza, mantém um ponto de espera. Telema Tango 1014 no altímetro, reporte no ponto de espera, táxi Oscar. Escuta. É, passa por informação, hotel agora 40, 38 milhas, vai liberar o 095. Está presente com o Pronorte, Hotel Lima Tango, pátio 4, informa o Embraer da Azul na curta do 10. Helicóptero Esquilo vai decolar à sua esquerda, no pátio, ao lado da cabeceira auxiliar 17. Sem interferir na sua aproximação, apenas para informação de tráfego, Azul 4208. Entra o tráfego, 4208. Afirmativo, Hotel Lima Tango, mantendo minha escuta, aguardando transferência, decolou os 37. Total 9919. Tango Juliette, ali mantém cabeceira 10. Hotel Lima Tango, transfere o controle, 109.8, bom voo, até a volta. Até a volta, obrigado, Tango. Bom dia, Lima Tango, Hotel Lima Tango. Bom dia. dia, hotel Lima Tango, direto destino, chamei 20 milhas fora. Me fala, estimado para pouso. É, dá pra gente mais 8 minutos, senhor. Copiado. Autorizado 3 no 7 9, chama Recife, 12545, alterno 12685. Papa Romeo, Mike Tango, Juliette, aos 40, decola 698 ao controle, bom voo. 198 controle, obrigada, Mike Tango, chat. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeo, Mike Tango, Juliette, cruzando 1000 pés. Juliette, bom dia, saí da mão, vigilante. Saí da mão, Mike Tango Chat. Controle, hotel Lima Tango. Escuta a pergunta. Está aqui na vertical da Bahia Banheiros. Dá pra gente, vai para a pousa em Itaparica, Veracruz. Ciente, perdi o modo Charlie, informe a altitude. 500 pés. Autorizado para seguir o destino até o Lima Tango, frequência livre com relação aos traços locais. Paulo. Paulo, Congonhas, flight level 400, via Upper Zulu 16, after confirm plan route. Dial departure after let the transition after bridge right position. Squawk code 5170, Salvador Departure Control 119.8. Lima Kilo Bravo, descendo 1500 pés, ajuste no 04. Lima Kilo Bravo. Alô, Crest, Romeo Alfa Alfa, how many people on board? Roger, for startup and taxi contact now tower 118 decimal 6. Controlador 3543, 5437, para a para a posição 4, 4, 3. Autorizado trip, chama para o Nish Taxi. Chama para o Taxi, 4, 3.